Traduções, bora Naldo Maia. Repertório pra acabar com a cachaça do bar. Ó. Como um anjo, você apareceu em minha vida. Como um anjo, coberto de ternura e de paixão. Como um anjo, encanto e sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Desejo e tentação que me envolve de amor e carícias, vencendo a solidão. E só você pra me fazer feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Desejo e tentação que me envolve de amor e carícias, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Marcelo Souza!